520, solo 35, levando para a direita, consegue táxi via Alfa, Juliette, portão 3. Portão 3, confere? 555 Cobra Identification. Descend to 2,000 feet, numerous side 1015, clear mile level. 556, Pier Atlantic, X-ray, 112. You're clear to intercept localized final Atlantic 3. 271014, send to 2000, come establish localizer. Report establish localizer to 5556. Establish tip 5556. Tip 5556, complete your approach. Call on power 118 to small 95. 118.95, tip 5556. Salvador Tower, good morning, tip 5556, for your list. 5556, good morning, 21014. Clear train runway 10, wind is 150 degrees, 3 knots, right is runway, 5556. Clear to land, runway 10, landing gear down and lock it, wet runway, trip 995556. 5556 on your route at 01. Vacancy variety. Clear taxi Alpha, reporting for taxi regular. It's remain my frequency. Roger, via Alpha, remain for Juliet on your frequency. 5556. Script 5556, can proceed to the taxi. Five five five six in Juliet, gate number 8, 355 56. Roger, via Juliet, gate 8, 5556. Charlie. Comando 173, bom dia, informação em curso no momento é a Delta. Espera um minutinho para a cobra, por gentileza. Fina da Euleda? Afirmativo, da Euleda Bridge, pronto, cobra. Prossiga. Pesado, Salvador Guarulhos, via Alfa Zulu 16, New de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde o receptor ouvia, após conforme a rota. Decola pistão 5001 e o controle de Salvador, 119, decimal 35. Guarulhos, 360, da El, Leda, Bridge, decola da mudança, curva direita, acionado 5001, controle após o sinal 3, gol no 173. Correto, chamado gol no 173. Maremos, gol no 173. Thank you for my friend, okay? 3520, informação que o som é Delta. Vai ajustando a 0 no 4, tá pronto com a Delta. Pesado, Salvador, Aracaju, meio de voo 190, pega Puca, Jama, Boa Jama, DCT, decola pistão 1-0, primeira curva esquerda. Aciona no transponder 5575 e o controle Salvador 119.35. Correta, ponte pronta, tá 3520. Vai colher a de peso de solo após táxi 3520, tá? Acordarei táxi, então 3. Estacionamento no 11, igual no 173. Agora aqui, o sol é pós-táxi, igual no 173. Pega o palme e repórter o táxi, igual no 173. toda essa contribuição. Eu tenho aporte táxi 11173. Confirme a informação, senhor? O Chile com relação aqui, pedi só o aporte para o táxi, 11173. Passaremos para o táxi, 11173. Tá, 3520, pronto para o táxi 127 a bordo, 2 horas de autonomia alternativa. Já táxi à direita, reporte ponto de espera pronto, ajustando 1014, 3520. Livre táxi, reporta pronto, ponto de espera, 3520. Ponto espera pronto. 3520, autorizado de área decolar, pistão 90, vento 220 graus, 4 nós. Área decolar, da 7 a bordo, 3 horas e 50, galinha. Oito e sete a bordo, confere? 187, 157, cada dia. Gente, três ataques, Apache, Índia. Ponto de espera, reporte pronto, ajustando no 0 no 4, gol no 173. Índia, não pode esperar em conta próxima. 0 no 4, gol no 173. 3520, percolador 28, controle 119, decimal 35, boa viagem. 1935, bom trabalho, até mais. Salvador, muito boa noite, está 3520, passando 2 e 500. 3520, contato radar da Colônia, subiu até 90, sei da PUCA. Sente no perfil da PUCA, 190, está 3520. Foram essas três, a linha decola pistão a zero, vento calmo. E decola da 1-0, com 1-3. 73, decolado aos 33, controle 1935, boa viagem. 1935, bom dia. Bom dia, agora 173 passando 3000, sessão 360. Agora 173, prato radar decolar, em tudo motel 360, após 2000, vou Leda. 360, bora dar presente, Leda, voo 11173. Olha, igual o 1173 piano à esquerda para a 180, aproximadamente 25 milhas. Entendi. Chame o centro Recife 2085, alterna 2545.